Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. Todas as semanas na clareira da floresta, os druidas reúnem-se com os seus amuletos mágicos e invocam temas dos anos 60 e 70, por vezes também dos anos 80, de rock psicadélico, krautrock, rock progressivo, música exótica e muito mais. Todas as semanas na Floresta Encantada. O início do programa de hoje ficou a cargo de Jerry Garcia, dos Grateful Dead, no álbum a solo Garcia, de 1972, um disco que resulta de um novo contrato na altura dos Grateful Dead com a editora Warner Brothers, e desse contrato nasce uma série de discos a solo de alguns elementos dos Grateful Dead, como por exemplo Bob Weir. Jerry Garcia grava então o registro Garcia, de 72, ele toca praticamente todos os instrumentos, menos a bateria, e algumas canções deste álbum acabaram mesmo por fazer parte do alinhamento de concertos de Grateful Dead. Escutámos a faixa Birdsong, de Jerry Garcia, no início do programa da Floresta Encantada desta semana, Jerry Garcia em 1972. E passamos para Roy Harper, o músico da folk britânica. Ele é natural de Manchester e marcou para sempre a folk do Reino Unido, e é hoje citado não só pelos nomes da época de Jimmy Page ou Pink Floyd, Pete Townsend, Ian Anderson, mas também nomes mais atuais de Joni Newsom, a Fleet Foxes, a Jonathan Wilson, entre muitos, muitos outros. Viajamos hoje até ao segundo álbum de Roy Harper, lançado em 1968, e onde Roy Harper explora a música folk, mas viaja já para territórios mais relacionados com rock progressivo, com temas mais longos e exploratórios. O álbum tem como título Come Out Fighting Gangie Smith, saiu então em 1968, e nós vamos escutar a faixa Freak Suite. Este é Roy Harper, hoje na Floresta Encantada. Almond myth on your grassy banks, walk the ever endless planks of screwing you. Electric trees and photographs of mama's one time blue eyed one in birthday suit and tinsel bristles. Oh, what exclamation marks the difference of their lives, running unseen down the years and tears. Everyone has fallen. Freak Street, Freak Sweet. Oh, sound of no feet tapping, jingling a neon desert storm of tink and shabbiness. Words like a second hand confetti sharing hollowness. Cigarettes, lipstick, cakey makeup, not a happy flattering. New castle brown thistle down floating land. Floating. Me today is forever. Won't you ask if you can play, and we'll roll in the hay, smoke all day, drag the world down on top of us, raving away. We'll all sing together, fade into the canvas of color in every brushstroke of picture we're painting. Going down the dirty inner city side road, I plotted. Madness passed me by, she smiled high, I nodded. Looked up as the sky began to cry, she shot it. Met a girl from Dearborn early 6 o'clock this morning, Colfax. Asked about a bag, suburbia such a drag, won't go back. Cause Papa don't allow no new ideas here. And now he sees the news, but the picture's not too clear. Mama, Papa, stop, treasure what you got. Soon you may be caught without it. The curfew set for rain, will it ever all be straight? I doubt it. Seven jealous fools playing by her rules, can't believe her. He feels so in between, can't break the scene, it would grieve her. And that's the reason why he must cry, he'll never leave her. Crooked children, yellow chalk, riding on a concrete walk, their king died. Drinking from a Judas cup, looking down but seeing up street red wine. Cause Papa don't allow no new ideas here. And now you hear the music but the words don't sound too clear. Mama, Papa, stop, treasure what you got. Soon you may be caught without it. The curfew set for rain, will it ever all be straight? I doubt it. Going down the dusty Georgiana side of the road, I wonder. The wind splashing my face, can smell a trace of thunder. A Floresta Encantada, com um nome obscuro da folk norte-americana, Sixto Rodrigues, no registro Cold Fact, um álbum que durante muitos anos foi um objeto obscuro, apesar de ter tido algum sucesso comercial na África do Sul e também na Austrália, como aliás vem referido no documentário Searching for Sugar Man, dedicado precisamente a Rodrigues. O álbum saiu em 1970, permanece ainda como um objeto de culto, mas peça fundamental para se perceber aqui a interseção entre a folk e as texturas mais psicadélicas. Escutámos a faixa Inner City Blues por parte de Rodrigues. Para trás ficou Roy Harper no segundo disco da carreira, Come Out Fighting Gangie Smith, saiu em 1968, e escutámos Freak Suite. Agora ficamos com J.J. Cale num disco que fez história, Troubadour, de 1976, o álbum que tem no seu alinhamento o tema Cocaine, que Eric Clapton revisitou e que fez uma versão para o disco de 1977, Slow Hand, tornando esta faixa num enorme sucesso comercial e só mais tarde então é que de facto o grande público se apercebeu que era um tema de J.J. Cale. Este é um disco, como disse, que fez história, onde J.J. Cale cruza a sua guitarra acústica com outros instrumentos pouco associados à folk, como é o caso do sintetizador, e que surge no tema que vamos hoje ouvir, Ride Me High. Este é J.J. Cale, em 1976, no álbum Troubadour, e a rodar hoje na Floresta Encantada. Thank you. sexy thing to do. Baby, baby, baby, let me talk to you. I just love to whisper in your sexy ear. Tell you that I love you, take away your fear. Destroy your inhibitions right here where to be. Low down, slow down, keep you low down in that forget way. Higher, higher, higher, how high can we go? Ride me high this morning, ride me high some more. A shiny bright sunbursting smile, pocket full of diamonds for your Rosie. You just stay here with me for a while. Just one more time we'll do it, won't it, Rosie? Pocket full of diamonds and you breathe. And you met a man who loves you, Rosie. He got diamonds in his eyes for you to see. Just those diamonds in his eyes. Every time he looks inside your head and he sees a part of you that you often thought was dead. The man who's called you Rosie looks like all the others in your file. Looking kind of funny, ain't he, Rosie? Pays for everything but not a smile. Your silly country boy don't know you, Rosie. If he did, I'm sure he wouldn't mind at all. Just the diamonds in his eyes for his Rosie. Put him in your file, he has no time to call. Just throw the diamonds in his eyes. Every time he looks inside your head and he sees a part of you that you often thought was dead. Últimos minutos na Floresta Encantada com dois nomes que ainda permanecem algo obscuros, se bem que J.J. Cale é um nome bem mais famoso que Jim Sullivan. J.J. Cale, escutámo-lo há pouco com Ride Me High para o disco Troubadour de 1976. E, entretanto, estivemos com Jim Sullivan, músico norte-americano associado à música folk. Lançou dois discos, este que estivemos a ouvir é de 1969, UFO, e onde podemos encontrar a faixa Rosie. Jim Sullivan, ele que infelizmente desapareceu cedo demais, e desapareceu porque desapareceu em circunstâncias misteriosas e nunca mais foi visto no Novo México em 1975. Mesmo assim, acaba por deixar dois trabalhos de enorme relevância, UFO de 69 e o homónimo Jim Sullivan de 1972. Vamos continuar com outro nome associado à folk, neste caso à folk norte-americana barra canadiana, já que ela tinha as duas cidadanias. É Buffy Sainte-Marie, ela que é indígena ameríndia, tem uma série de trabalhos associados à folk, mas tem um álbum que lá está aqui no cruzamento de outras referências. O álbum Illuminations de 1969 tem como base a sua voz e a guitarra acústica, mas juntamente com o produtor dela, Maynard Solomon, juntos criaram inúmeras texturas para acompanhar a música que se ouvia em Illuminations, e o resultado é único, um álbum bem mais vanguardista e até experimental, este trabalho de 1969 por parte de Buffy Sainte-Marie. Vamos ouvir a faixa Adam, um tema escrito por Richie Havens, mas aqui, claro, com as texturas únicas deste registro, que lhe dá uma aura quase fantasmagórica. Buffy Sainte-Marie, para ouvir hoje na Floresta Encantada, com o tema Adam. Right. Someone please look into my mind. Tell me what I've written for a second line. I can't see it anymore. 4 and 4 is 8 times 5. I didn't notice, but I think I took 9. Didn't need it, that's for sure. Down in the middle of a nightmare daydream, I still wonder why. Sometimes I can feel the pain in the back of my head and I'm going insane, but I've been there before. And I know that I'm not the same as I was when I started, for it's just another game, can't fake it anymore. Down in the middle of a nightmare daydream, I still wonder why. I think I'll take some time and get myself together, but I know that I'll be back and primeiro na Floresta Encantada estivemos com a folk fantasmagórica de Buffy St. Marie no registro Illuminations de 1969. Escutámos o tema Adam e, entretanto, os Love de Arthur Lee no 5º álbum da carreira da banda norte-americana. Saiu em 1969 o registro Out Here, já com um som bem distante de Forever Changes de 1967, e este é também o primeiro disco dos Love a sair por uma editora que não a Elektra, que marcou de facto o percurso da primeira fase dos Love de Arthur Lee. Aqui com um som se calhar até bem mais pesado, com mais distorções, escutámos a faixa I Still Wonder, os Love, em 1969, no álbum Out Here. E agora chegou o momento Zuvi Zeva Zappa, em que tentamos passar todas as semanas na Floresta Encantada uma música de Frank Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. É isso mesmo, o momento Zuvi Zeva Zappa na Floresta Encantada, e hoje viajamos até 1974, até ao segundo álbum que deu a Frank Zappa o disco de ouro, e foi um top 10 inesperado, tudo por culpa do single Don't Eat the Yellow Snow. Falo do registro Apostrophe de 1974, e vamos escutar a faixa que dá título, Don't Eat the Yellow Snow, mas que na sua versão no LP, no longa duração, esta música cola com as outras que vêm a seguir, e acabou por ser apelidada de Sweet, Don't Eat the Yellow Snow Sweet, como aliás Frank Zappa costumava apresentar ao vivo, e junta quatro músicas, as primeiras quatro do álbum Apostrophe: Don't Eat the Yellow Snow, Nanook Rubs It, St. Alfonso's Pancake Breakfast e Father Oblivion. Não há há bem um tema a percorrer. Estas canções estão ligadas com muita complexidade musical e há aqui uma história, enfim, um pouco solta, que é a história de um homem que sonhava ser um esquimó. E há aqui uma série de piadas mais infantis, como aliás era a panágio de Frank Zappa, e vão perceber assim que escutarem os primeiros versos desta música de Frank Zappa. É um tema com 10 minutos de duração, mas que vale a pena escutar, não só lá está pela complexidade musical, mas pelas letras completamente loucas por parte de Frank Zappa. Don't Eat the Yellow Snow Suite, para o registro de 74, Apostrophe, neste momento apelidado de Zuvi Zeva Zappa. Dreamed I was an Eskimo. Frozen wind began to blow. Under my boots and around my toes. Frost that bit the ground below. Was 100 degrees below zero. And my mama cried. And my mama cried. Don't be a naughty Eskimo. Save your money, don't go to the show. Well, I turned around and I said, ho, ho. Well, I turned around and I said, ho, ho. Well, I turned around and I said, ho, ho. And the northern lights commenced to glow. And she said, with a tear in her eye, watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Well, right about that time, people, a fur trapper who was strictly from commercial had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo. Peek-a-boo. And he started in the whipping on my favorite baby seal with a lead-filled snowshoe. I said, with a lead-filled snowshoe. Snowshoe. He said, peek-a-boo. Peek-a-boo. With a lead-filled, with a lead-filled snowshoe. Snowshoe. He said peek-a-boo. He went right upside the head of my favorite baby seal. He went whap with a lead-filled snowshoe, and he hit him on the nose, and he hit him on the fin, and he. That got me just about as evil as an Eskimo boy can be. So I bent down and I reached down and I scooped down and I gathered up a generous mitten full of the deadly yellow snow. The deadly yellow snow from right there where the huskies go. Whereupon I proceeded to take that mitten full of the deadly yellow snow crystals and rub it all into his beady little eyes with a vigorous circular motion hitherto unknown to the people in this area, but destined to take the place of the mud shark in your mythology. Here it goes now, the circular motion, rub it! And then in a fit of anger, I and I pounced again. Great googly moogly. I jumped up and down the chest of her. I injured the fur trapper. Well, he was very upset, as you can understand. And rightly so, because the deadly yellow snow crystals had deprived him of his sight. And he stood up and he looked around and he said, I can't see. Yeah. I can't see. In my right eye. He took a dog do snow cone and stuffed it in my other eye. And the husky wee wee, I mean the doggy wee wee, has blinded me. And I can't see temporarily. Well, the fur trapper stood there with his arms outstretched across the frozen white wasteland, trying to figure out what he's gonna do about his deflicted eyes. And it was at that precise moment that he remembered an ancient Eskimo legend wherein it is written, on whatever it is that they write it on up there, that if anything bad ever happens to your eyes as a result of some sort of conflict with anyone named Nanook, the only way you can get it fixed up is to go trudging across the tundra, mile after mile, trudging across the tundra, right down to the parish of St. Alfonso. Yes, indeed, here we are. At St. Alfonso's pancake breakfast, where I stole the margarine and wheedled on the bingo cards in lieu of the latrine. I saw a handsome parish lady make her entrance like a queen. Why, she was totally chenille and her old man was a marine. As she abused the sausage patty and said, why don't you treat me mean? At St. Alfonso's pancake breakfast, where I stole the margarine. The night before behind the door, a leprechaun is. I smelt this spot. It sent him off in such a frenzy. He sang lock around the crop. And he topped it off with a. And he topped it off with a. And he topped it off with a. As he stumbled on his. He was delighted as it stiffened and ripped right through his sock. Alfonso would be proud of me. He shouted down the block. Nominous Vobiscum et Conspiratu 2-0. Won't you eat my sleazy pancakes just for saintly Alfonso? They're so light and fluffy white, we'll raise a fortune by tonight. They're so light and fluffy white, we'll raise a fortune by tonight. They're so light and fluffy brown, they're the finest in the town. They're so light and fluffy brown, they're the finest in the town. Good morning, your highness. You would hold your head up high. You even try. You would hold another hand. Oh, understand. They even see me under call. We under all, we awful, awful crawl to hem I up. Don't see me cry. Just searching, you even try. I can make you smile. If it's there, will you go there too? When I live, I die. They even see me under coal. We under all, we awful, awful crawl because of you. To see me be. Primeiro na Floresta Encantada, o momento Zuvi Zeva Zappa com Frank Zappa em 1974 no álbum Apostrophe. Escutámos a suite Don't Eat the Yellow Snow, que junta as primeiras quatro faixas do registro Apostrophe: Don't Eat the Yellow Snow, Nanook Rubs It, St. Alfonso's Pancake Breakfast e Father Oblivion. Entretanto, estivemos com o diamante louco Syd Barrett no álbum de estreia de 1970 da Madcap Lab. Laughs, o primeiro disco que Syd Barrett gravou após a saída dos Pink Floyd e que resultou, o álbum resultou de uma série de gravações muito complicadas, também devido ao estado de espírito de Syd Barrett, gravações que incluíram uma série de produtores, desde Peter Jenner, Malcolm Jones e até os colegas dos Pink Floyd, David Gilmour e Roger Waters. Escutámos uma música cheia de fuzz, cheia de distorção, mas que representa de facto o quão à frente estava Syd Barrett neste período. O tema No Man's Land para o álbum de estreia de Barrett em 1970 da Madcap Laughs. Entretanto, estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada e para o final fica uma banda que rodou na semana passada na Floresta Encantada, os Procol Harum, mas desta vez rodam para nos despedirmos do vocalista e pianista de Procol Harum, Gary Brooker, que nos deixou aos 76 anos, uma voz que fez história no período do psicadelismo britânico e, claro, durante as longas décadas de existência de Procol Harum, ele que dá a voz a um dos mais brilhantes temas de sempre da pop psicadélica, a Whiter Shade of Pale, de 1967, para ouvir hoje na Floresta Encantada, e parece-nos uma despedida perfeita a Gary Brooker, que nos deixou aos 76 anos. Procol Harum, em 1967, A Whiter Shade of Pale. Thank you.